temerá o teu santo nome, Rei das nações, tu és o Rei. Profetizamos o teu reinado, Senhor, sobre as nações, sobre nossa nação, Senhor. Rendimos, santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome em todas as ruas, em todas as praças. E que o teu nome seja exaltado. O nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome. Todos joelho se dobrará, toda língua confessará. Das nações.